Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, e a espada, e a guerra, Selá. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são usados de coração são despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és temível. E quem subsistirá à tua vista, uma vez que tirares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra, Selá. Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante da cólera tu restringirás. Fazei votos, e pagai ao Senhor vosso Deus, tragam presentes, os que estão em redor dele, aquele que é temível. Ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra.